Ele não tinha o direito de fazer aquelas perguntas. Querida Julie, embora tenhamos sido feitos para a comunhão, também é fato que a proximidade entre os indivíduos deve ser alcançada lenta e gradualmente, respeitando o tempo de que necessitamos para convidar outra pessoa a adentrar o misterioso espaço espiritual que é unicamente nosso. As perguntas indiscretas que Jean lhe fez na festa de Halloween foram uma tentativa precipitada de cruzar o espaço que separa dois indivíduos. Como tantas pessoas hoje, ela se comportou como se vocês fossem amigas íntimas há anos, em vez de meras conhecidas há apenas algumas semanas. É comum em nossos dias as pessoas agirem assim. Operadores de telemarketing me chamam por meu primeiro nome, permitindo-se uma intimidade que não tenho com eles. Não estou sendo chata ou me apegando irracionalmente aos meus modos europeus. Tenho a convicção de que a felicidade humana depende em parte de reconhecermos esse espaço que naturalmente separa os indivíduos e de sermos discretos ao atravessá-lo. Pense no amadurecimento de seu amor por Michael. Mesmo que ele exercesse sobre você uma atração intensa desde a primeira noite em que o viu, ainda assim procedeu com cautela ao conhecê-lo melhor e permitir que ele a conhecesse. Primeiro, você lhe perguntou sobre o seu trabalho e a sua infância em St. Louis. Depois, conversaram sobre o interesse dele em caminhadas e o cotidiano como professor da quarta série. Foi aos poucos, quase que por círculos, que você, ao longo de semanas, transcendeu essas áreas públicas para tentar saber quem ele realmente é, não o que ele tem ou o que ele faz, mas quem ele é. Essa progressão foi absolutamente correta, de modo bastante semelhante ao desenvolvimento de uma sinfonia. O tema é introduzido, evolui, se desenvolve e então alcança um crescendo, o qual fora preparado com cuidado pelos temas musicais precedentes. Pense em como seria perturbador se a música começasse pelo clímax. Como os temas de uma sinfonia, a amizade profunda precisa de tempo para crescer e amadurecer. Vemos o mesmo ocorrer na natureza. A semente cai sobre a terra e lentamente germina. Regada pela chuva, seus primeiros brotos tímidos começam a aparecer. Amadurecem sob o beijo do sol, até que dão flores e frutos. Desrespeitar esses estágios naturais do crescimento pode matar uma nova amizade com a mesma rapidez com que mata uma jovem planta. A força de seu casamento com Michael vem em parte do fato de vocês terem discretamente respeitado o ritmo de maturação do seu amor. Não pularam estágios ou tentaram colher um fruto imaturo. De certo, você já notou que a discrição, por ser uma virtude tão importante, deve ser mantida, mesmo após o casamento. É verdade que você e Michael já alcançaram tal proximidade que seria estranho retornarem à reserva e à formalidade anteriores. Mesmo assim, ainda são dois indivíduos separados e sempre haverá um espaço entre vocês que demanda uma travessia adequada, por menor que seja. Talvez as perguntas indiscretas de Jean tenha ressaltado para você a realidade desse espaço e agora facilitem a compreensão de alguns pontos que assinalei em minha última carta. Pois a discrição no casamento é importante nas relações sexuais entre o casal, os quais, como a bela sinfonia, não devem ir diretamente a um crescendo, mas devem ser a culminação de temas preparados com amor. O respeito amoroso pelos estágios de desenvolvimento tornará muito mais belos os seus encontros carinhosos com Michael. Com amor livre,